Preciso me abrir, preciso de alguém que possa me ouvir na hora da aflição, alguém em quem eu possa confiar a ponto de rasgar meu coração. Eu preciso me abrir, preciso de alguém que possa me ouvir na hora da aflição, alguém em quem eu possa sua.